música de Deus é tão perfeita. Solta a voz. Transforma, evolui e eleva o nível. Quem viu o antes se encanta com o depois. Se pergunta como foi que aconteceu o impossível. O carbono em alta temperatura se transforma no quê? Se transforma em um lindo diamante. Pois a química de Deus tem esse efeito. Faz quem nunca teve brilho ser a joia mais brilhante. É incrivelmente lindo o que Deus faz. É incrivelmente lindo o que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono para ser cristalizado fica super aquecido no calor de um vulcão. E a transformação em nós é diferente. O que acontece? Ela sempre causa, mas é preciso sofrer a metamorfose, pois é de lutas e provas que se faz um vencedor. O carbono se transforma em diamante e o néctar se transforma no mel. A lagarta se transforma em borboleta, rompe o casulo, voa no céu. O escravo se transforma em governo, o país inteiro agora é como seu. Para uma transformação tão grande assim existe um nome: é química de Deus. Química de Deus acende um vulcão, aquece o carbono em um milagre santo, lhe transforma em diamante. A química de Deus aquece o coração, acende a esperança, faz o impossível para transformar você na joia linda mais brilhante. Levanta as mãos comigo. É química de Deus que faz o elo do carbono ao diamante. É química de Deus que fez você a joia linda mais brilhante. Dá um grito pra Jesus. É incrivelmente lindo o que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono para ser cristalizado fica superaquecido no calor de um vulcão. E a transformação, louve, a transformação em nós é diferente. O que acontece? Solta a voz. Ela sempre vai. Mas é preciso sofrer a metamorfose, pois é de lutas e provas que se faz um vencedor. O carbono se transforma em diamante e o néctar se transforma no mel. Se transforma em borboleta, rompe o casulo, voa no céu. O escravo se transforma em governo, o país inteiro agora é povo seu, senhor. Para uma transformação tão grande assim existe um nome: é química de Deus. Química de Deus acende um nome, aquece o carbono, em um milagre santo lhe transforma em diamante. A química de Deus aquece o coração, acende a esperança, faz o impossível para transformar você na joia linda mais brilhante. Levanta as mãos comigo e louve. Faz o elo do carbono ao diamante. Faz você a joia linda mais brilhante. joia linda mais brilhante. A joia linda é diamante. A joia linda mais brilhante. Cadê as joias lindas do Senhor? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? O diamante.